um peão no tabuleiro, um cavalo em disparada, na caçamba da picape, as lembranças da estrada, quatro torres no castelo, um lamento em cada canto, quatro rodas tracionadas, para sempre por enquanto. Afinal, quem é a peça e quem é o jogador? Quem perdeu a sua chance? Qual foi o lance vencedor? Um movimento xeque-mate, silêncio esclarecedor, poeira levantando, levando o ronco do motor, grito preso na garganta, canta o rádio da picape, procurar outros destinos pra que a vida não escape. Afinal, quem é a peça e quem é o jogador? Quem perdeu a sua chance? Qual foi o lance vencedor? Rainha defendendo seu reinado, cada um com sua cor, sua corte e seu quadrado. Numa noite sem tamanho, um rebanho no abate, olho no retrovisor, agora fora de combate. Afinal, quem é a peça e quem é o jogador? Quem escolhe o caminho? Quem caminha ao sabor dos ventos e tempestades, do movimento das marés, da força da gravidade que nos prende pelos pés? Afinal, quem é a peça e quem é o jogador? De quem era o coração conservado em isopor? Peça que move o jogador, oferece o mate amargo pra matar a solidão, pra matear ali solito, gosto amargo da distância, até que a vida nos separe da nossa humilde arrogância. Quem se joga nesse jogo faz da regra liberdade, faz valer o seu valor. Quem se joga de verdade? Afinal, quem é a peça e quem é o jogador? Quem perdeu a sua chance? Qual foi o lance vencedor? Afinal, quem é a peça e quem é o jogador? Quem perdeu a sua chance? Quem fez o lance vencedor? afinal quem é a peça e quem é o jogador? Afinal quem é a peça e quem é o jogador?